514 para pushback e acionamento. Copiado, no pátio 3, em coordenar com... O trip 554 coordenar com a equipe de solo. Após o ingresso da TR da companhia no pátio 3, senhor, parqueamento mesmo, o senhor tem livre para o estacionamento, chame táxi 5514. Entendi, 3, 246, 1219. 219, bom dia. 3890, alinhar livre decolagem, calmo. Alinhagem, livre decolagem, 1-0, 3-2-9-0. Lento via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette aguardando ingresso. Passarelo 2-2-2-3. Táxi lento via Alfa, aguardando para ingresso da Juliette, 2-2-2-3. Solo, Salvador, Ocean Air, 6-2-1-1, no pátio 3, por puxo de acionamento. Copiado 6211, no setor, o senhor número 2, aguarde aproximadamente 6 minutos, 6211. Aguardando aproximadamente 6 minutos, 6211. So, ground, go on 897, gate 06, request startup and pushback. Roger, 1897, on gate 6, you're going to be cleared for push and start in approximately 8 minutes, sir. 8 minutes, right. No 607 da Gol, algum problema com push, sir? O carro está atrás da gente, por isso o pushback não foi iniciado. Senhor, a posição do TAN do 4 não interfere no pushback no portão 5. Bom, segundo a informação do pessoal de solo, ele ficou aqui e não dava para fazer o pushback, por isso está aguardando. Senhor, o TAN seguiu a linha de pushback do 4 perfeitamente. A linha de pushback não impede o pushback no 5. Muito bem, aguarde para nova autorização de pushback, senhor, por gentileza. Aguardo. Oito, boa viagem. 198, bom dia, até 3890. Sites, estamos com 4-4 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 4 a bordo, Salvador, 4 horas, confirma? Confirmo. Copiado, 5-5-4, táxi aprovado até a saída do pátio 3. Mantenha a posição no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, 5-5-1-4, ajuste 1012. É a saída do pátio 3, aguardando o drive. Sábado 330 na PUCA, da 3890. Sábado 330 Campinas. 128, 4 horas Campinas, confirma? Confirmo. Copiado, TAN 3597, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistol 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chamada torre, frequência 118.95, TAN 3597, tenha um bom voo. Direita, deu ponto de espera da 1-0, no ponto de espera, torre 18.95, TAN 3597, boa. Salvador, gol no 7, para o táxi, 1-4-6, forte, 3 horas 50, autonomia, TAN Galeão. Copiado, 1-7, no 5, aguarde para o início do táxi, senhor. Alfa Yankee Romeo, solo. Alfa Yankee Romeo, estacionado, gate 8. Gente, Romeo, obrigado, bom dia. Ok, bom dia. Gol no 715, autorizado táxi via pátio até o través do portão meia dúzia. No través do portão meia dúzia seguirá o ATR da Trip em direção ao ponto de espera pistão 0, ajuste 1012. No ponto de espera, chame torre 118.95, gol no 715, tem um bom voo. Trip 5594, autorizado ingresso ao pátio principal e Índia até o ponto de espera pistão 0, 1012. Ponto de espera, chame torre 1895, 5594, tenha um bom voo, senhor. Excelente, obrigado. Solo, Washington 6291. No Porto. ingressão, correção, no pátio 3, aguarde aproximadamente mais 2 minutos, senhor. Irá ingressar um passarizo no pátio 3, em ponderação com a equipe de solo, após o parqueamento do passarizo no pátio 3, senhor tem nível de posicionamento. Chame táxi 6219. Afirmativa, após a passagem do passarizo no pátio 3, coordenação da equipe de solo, autorizado para o estacionamento, 6219. O Gol 1715, só mais um segundo, senhor. Ah, no portão 612, através do 612, observe somente o passarido ingressando no pátio 3. Após o ingresso do mesmo, com segurança, autorizado até o ponto de espera, ok? Passarido 2223, autorizado ingresso, pátio 3, senhor. Atento ao sinalizador naquele pátio, 2223. Pátio 3, atento ao sinalizador, 2223. Salvador, boa, tá 3597.0 pronto. 97, Alinha Ali mantém. Ali mantém, distão 0, tá 3597. No 642 ao 51, 198, boa viagem. 198, um bom dia. Controle Salvador, bom dia, bom 642. 642, bom dia, contato mandado, 4390. Napuca, então 3902, bom dia, 4902. 2002, no Pascoal 2095, bom voo, senhor. 2095, obrigado. Go 1897 on gate 06, now clear for push and start, call me ready for taxi. Ok, call you back from taxi, go 1897. Gol 1607, passando neste momento a Valda, tem um Boeing da companhia, após o mesmo passar, o senhor tem livre posicionamento de táxi no 607. Após a passagem do colega da companhia a cauda, livre posicionamento 607, chama o táxi. Charlie Fox, Juliette. Condições de manter essa velocidade mais próxima? Oi, dona da presente. Do Bravo Foxtrot, Mike Santos, do Mont 470, aguarde aproximadamente um minuto para o corte, senhor. Confirme pátio onde se encontra e pista de onde irá decolar. Segura 7 ao 54, 198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia, senhor. Foxtrot Mike autorizado para Sierra Brava Romeo Juliette via Arthur Zulu 10 até SMAP após direto, nível de voo 470. Decola da pista 17, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 119 decimal 8, aciona 5474 Papa Romeo Bravo Foxtrot Mike. Segunda 4, decolagem autorizada, variável com 3 mais. Entendo, 3 bem. Oi, Salvador, bom dia, gol 1705, espera 1-0. 1-7-1-5, alinhar e manter. Alinhar e manter, 1-7-1-5. Confirme POB, autonomia e alternativa, senhor. 3-8-9-0. Tá 3597, foi Elefa. Elefa, tá 3597. Eu chamo agora a torre 11895, Mike. Tem um bom voo. Salvador, bom dia, Salvador, Oxiné 6211 para o táxi com 109 a bordo, alterna Guarulhos, com proximidade de 3 horas e 40. Copiando, Oxiné 6211, aguarde para este táxi, Oxiné. Salvador, Sideral 9970. Sideral 9970, para Teresina, informação Foxtrot, já correto? Tenho 360 já aprovado, aguarde aproximadamente um minuto para a cópia, senhor. Obrigado. Fala Salvador, para cargo 6570. Cápsula 6570, prossiga. Nível de voo 350, Recife, por favor, senhor. Recife 350, ciente, confirme somente o horário do plano, senhor. É 9:20. 9:20, ciente, eu já deveria ter seu plano aqui na minha tela. Assim que eu o tiver, eu pago sua cópia para Recife. Prepare Puca, Caju e aguarde cópia 6570. Guardando a sua escuta, Puca, Caju, atacar 6570, obrigado. Salvador Ground, go 1897, red to taxi, 108 on board, persons on board, 3 hours 10 minutes, divert, come in. Roger, call, copy, Campinas, confirm, 180 on board, sir. 108, copy that, 1897, clear taxi via main apron and India to holding points for 910, QNH 1012. At holding point for 910, call tower 118.905.0897. Have a good flight, sir. Okay, taxi via apron 1, India, holding point for Sobotana 118.905. QNH 1012. Thank you, have a good day. Go 1897. Porra 607, está pronto para táxi, tem 172 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia com alternativa Galeão. Copiando no 607, seguirá o Boeing da companhia em direção ao ponto de espera pistola 0 como número 2, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera chama torre 1 no 8 decimal 95 no 607, tem um bom voo. Obrigado. Segue o Boeing, ponto de espera 1895. Oxiné 6211, seguirá o Boeing da sua frente em direção ao ponto de espera pistão 0, Boeing da Gol, VIP 12 no ajuste, no ponto de espera chame torre 11895 com o número 3, 6211, tem um bom voo. Nativo grato, 6211, seguindo o Gol, no ponto de espera, torre 11895, grato, 6211. Sideral 9970, pronto para a cópia? Pronto. Sideral 9970, autorizado para Sierra Bravo Tango Eco. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, após Momo, transição Flock. Controle 119.8, aciona 5511, Sideral 9970. Sideral foi autorizado 360, conforme a rota do plano de voo para Teresina. Após a decolagem, curva esquerda, vamos para o perfil Momo Flock 119, decimal 8 e 5.1. Cotejamento correto, Sideral 9970. No pátio 3, chame quando pronto para o pushback acionamento. Claro. Apsa cargo 6570, pronto para a cópia? Na sua escuta, prossiga. Apsa cargo 6570, autorizado para Recife, Sierra Brava Romeo Foxtrot. Via para o Whisky 58, nível de voo 350. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5512, apsa cargo 6570. Sente autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58. Subida Puca, transição Caju, pista 10, primeira curva à esquerda, 198 ao controle, transponde 5512, alça cargo 6570. 5512, cotejamento correto, alça cargo 6570. No pátio 3, chame pronto para o push, acionamento. Valeu, obrigado. Salvador, muito bom dia. Voonomia 07, ponto de espera, ponto, estou no zero. Voonomia 07, bom dia, alinhar e manter. E mantenho 607. Alô, T353, informação, Fox, Trot, cópia, Galeão. 3153, bom dia, para Galeão, eu tenho 360 aprovado, Fox, Trot, correta, pronto, cópia. 360, aguardando a cópia, prossiga. T3153, autorizado, Sierra Bravo, Golf Lima, via Cruzulu no zero, até SMAP, após direto, posição Lufto, após direto, Barbacena, nível de voo 360. Decolagem está no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 1, 19.8, aciona 5504, está 3153. Está 3153, autorizado, Terra Bravo, Golf Lima, nível 360, rota para Zulu 10, SMAP, Lufto, Barbacena. Decola da 10, curva à direita da El, Leda, Bridge, 198, 5504. 5504, planejamento correto, TAN 3153. Chame pronto para o pushback acionamento. Confirme somente seu portão, por gentileza. Estamos no portão 1, vamos chamar para o push acionamento. Obrigado, TAN 3153. 0, 1, favela. Volo 897, tudo mantém 360, vigilante. 367. Correto, senhor. O Papa Romeo Índia November Alpha autorizado voo local 1000 pés, decola da pista 17, 17, primeira curva à esquerda, no corredor forte até 20 milhas, controle 1, 19.8, aciona 0171 Papa Romeo Índia November Alpha. Passar de tráfego da Gol de Mateus, é 2-1. Planejamento correto, Índio November Alpha, confirme 02 a bordo. 2 a bordo, acionamento táxi e decolagem, chame torre na frequência 1 no 8 decimal 95, Índio November Alpha. Tenha um bom voo até volta. Salve Salvador, é o Tom Mike X-Ray Hotel na posição remota. Solicito reboque para a posição de número 5 no pátio principal. Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Hotel. Gente, qual a posição atual? Estou na posição remota 6. Remota meia dúzia no pátio de carga? Positivo. E qual a posição desejada? Posição 5 no pátio principal. Infraero já está ciente? Positivo. Gente, aguarde instruções para iniciar. Ok. Sideral na escuta? 607. Eles estão agora iniciando o carregamento. Eu tenho a impressão que daqui a uns 15 minutos a gente negocia. Gente, reposto pronto. O Avisa na escuta? Na sua escuta, senhor, prossiga. Qual o estimado para iniciar o push? É 10 minutos, senhor. Gente, reporte pronto. Passarei. Mike, X-Ray Hotel autorizado. Iniciar o push, reboque, reporte na saída do pátio 3. Gente, reportarei. Grato. Puxa Charlie 6211, tem nível de decolagem da 10 Venture Calm. Decolagem da 1, 6211. Yankee, uniforme, desça e mantenha 2000 pés, chegada a Mari, completa chegada via 1013. Quanto mais, senhor? 2000, 1013. Ou no 7, no 5, chame Recife em 1288. 1288 com Recife, eu vou na 7, no 5. Controle Ocean Air 6219, procede? 6211, contato radar vigilância. Silêncio 6211, autoriza a pausa 2000 líder. Mantém o perfil 6211. Pelo perfil. Posição 1 por estacionamento. Autorizado na 1, reportar. Já chamado. Estabilizando em LS, senhor Charlie Fábio Direto. Aguarde coordenação, 1 minutinho, cópia. Obrigado. Buenas, é o Papa Romeu, Charlie Fox Gillette. Charlie Fox Gillette, prossiga. Estabilizado em LS. Continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado de trabalho. Gente. A nossa intenção é quando mais próximo, modificar e prosseguir visão 1-7, ok? Reporte para modificação quando pronto. Gente. Corrigindo, gol 1897, chame Recife em 1251. 251, bom dia. De November Alpha, está autorizada a interseção Oscar, reporta para ingressão no 7. Charlie Fox Juliette, pronto para modificação da presente, ingressando para a base da 1-7. O plano foi modificado agora ao 09, vou fazer um circuito pela direita da 1-7, curve agora à esquerda, reporte girando base. Poderei girando base. Base da 1-7, Charlie Fox Gillette. Autorizado final. Fox Gillette tem livre pouso na 1-7, o vento é calmo. Grato, livre pouso na 1-7. Salvador, é o 35384, está aqui em Salvador. Falando um pouco de afirma, só um minutinho para a cópia 5384. Informação, você é Wolf. Gol 607, chame Recife em 1251. 1251, Recife. Gol na 607, bom dia, graças. Para o táxi, está 3153. 164 a bordo, 4 horas, Campinas. 153, táxi via Índia, ajuste no 0 no 3, 18, 95, com espera. Via Índia, 1318, 95, com espera. Mike, aqui é hotel autorizado, prosseguir até o portão 5. Mike, esse hotel autorizado para seguir o reboque até o portão 5. Grato. Passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Recife 1251, 3325, grato, bom serviço. Você está na escuta? De November Alpha, alinha e mantenha na 7. Controle. Rodrigo. 60 milhas, 65 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 130, serviço radar terminado, chama-se controle Aracaju, frequência 1203, boa viagem. 03, obrigado, para lá. Receptor localizador, whisky, aquele corte. Veste aproximação, chame 2895, com pouso. Câmara 2895, obrigado, bom trabalho, tchau. Salvador. Whisky Echo Uniforme. Whisky Echo Uniforme, bom dia, continua a aproximação, guardando autorização para pouso. Afirmativa, nossa intenção, pode passar externo, prosseguir, se possível, com a base pela direita da 17. Sim, já pode comprar modificação, só para informação, eu tenho um tráfego alinhado na 17. A senhora vai autorizar a decolagem dele ou agora ou não? Assim que o senhor modificar e girar a base, eu autorizo a decolagem do mesmo. Pode autorizar que nós estamos cancelando o plano, prosseguindo para a base pela direita da 17. Em dia November Alpha, pronto. Estamos quando pronto. Uniforme, em dia November Alpha vai demorar mais um minuto para a decolagem. É, o senhor vai manter a espera no setor do final da 17, ok? porque estamos reduzindo a velocidade aqui, senhora, abrindo mais para a esquerda aqui para aumentar o nosso trajeto. Gente, reporta contra a modificação. Cancelando já o plano, senhora. Estamos apenas aumentando aqui a nossa distância para você poder pousar. Plano modificado agora, usando 7, ingressa na... Tendo vento da 17, circuito pela direita, reporte para girar a base. Esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5517, controle 119, decimal 8. Da 17, o vento é calmo. Bola da 10, fogo de Puca, transição Caju. Controle 3.0 pronto. 3153, a linha mantém pista 10. Fusquinha com uniforme, prossegue final da 7, aguardando autorização para pouso. Aguardando, já está na base com o trem baixo checado, Fusquinha com uniforme. Dia November Alpha decolou agora ao 18, vai curvar à esquerda, autorizado o cruzamento da 1028 no ponto médio, com proa norte aguardando transferência. Reporte quando o eixo da 1028 livre. Autorizado o cruzamento no ponto médio, reportará livrando, quando estiver livrando o eixo da 28 em November Alpha. Whisky Yankee Uniforme tem livre pouso na 17, o vento é calmo. Whisky Yankee Uniforme, final normal, trem vai checando, Whisky Yankee Uniforme. Paulo Salvador, é o TAM, Mike X-Ray Hotel, informa o término do reboque na posição 05, pátio principal. Mike X-Ray Hotel, visual com o mesmo grado. Valeu. Aqui uniforme no solo 09, confirme o pátio, por gentileza. Autorizado, reporte liberando. November Alpha vai prosseguir na proa do corredor forte, evitando o buraquinho, por gentileza, ok? Assim, você não vai interferir com o ex-decolagem da 2-2. Alfa Controle, 119.8, por gentileza, mantendo proa norte. 119.8, proa norte, Índia November Alpha. 3153, para informação, à sua esquerda, existe um tráfego a mil pés, não interfere com a sua decolagem, tem nível de decolagem da 10 e vento é calmo. Se a gente tem o tráfego visual, te quer, se for já o decolagem, tem que ser a 3153. Dois, dois, dois, três. Aguarde para o posicionamento. Então 53 decolando 21 no controle 119 decimal 8. 198, boa. Tô de boa, tá 3153, decola, 6 contas. Tá 3153, contato radar vigilância. 3153. Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Índia, November Alpha, se aproximando do corredor forte, sempre na escuta. Ciente. Desde 2226, em coordenação da equipe de solo, reporte para ataques. Foi para o ataque, 2226. Salvador, alça cargo 6570, está pronto para o táxi com 3 POB, alterna rede Natal com 2:40 da manhã. Alça cargo 6570, autorizado táxi via parte 1, Índia Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118.95, altímetro 10013. Sente, autorizado parte 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, chame a torre 118.95, alça cargo 6570. SV a chegada, 1-0-1-3 é o ajuste. É, Matheus, na mare, via a chegada, informarei estabilizado. Total 9-9-0. Rio 5973, informação em curso é Golf, está pronto para cópia? Right. 5973, autorizado Salvador para Recife, o nível autorizado é o 3-1-0. E é o Peruísque 5-8, decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Saída Pulca, transição Caju. Transponder 5507 com correção 5506, controle 199.8. Aguarde para o cotejamento. Táxi Passareiro 2223, 5-6 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando Salvador. Passareiro 2223, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre, frequência 18.95, altímetro 1-0-3. Gente, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, Passareiro 2223. Passareiro 2223, 3 de autonomia? 6. Sente, passarei 2, 2, 3, bom voo. Obrigado, bom dia. Acima e o 5973. E o 5973, Pulca, Jamo, Apajamo, Caju. Para responder 5506. Planejamento correto, pode passar para o estacionamento. 6570, Colono 27, controle 119. 119, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia. Passaredo 2223, próximo ponto de terra chegando pronto. Além mantém pista 10, passaredo. Zero contato radar, vigilância e ascensão ao 350. São 350, pista carro 6570. Do 2223, tem livre decolagem da 10, o Betacal. Livre decolagem iniciando 2223. Controle, autoriza o Índia November Alpha a ascensão a 2510 para treinamento. Autorizado, Índia November Alpha. Autorizado, Índia November Alpha. Dan 3153, chame Recife em 1251. 251, Recife, boa, Dan 3153. Dois, dois, dois, três, decolou, 30, controle, 119. 19, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, passaredo 2223. Passaredo 2223, submantém 180, liberado da restrição de altitude na saída Arvo. Foi... Arbor. Liberada a restrição, vai voar agora da presente direto ao Arbor 2223, grátis. Sete, após quando pronto para decolagem. Capta cargo 6570, chame Recife, 12685. 12685, capta cargo 6570, obrigado. Fox, Mike tem livre decolagem da 7, o vento é calmo. Fox Mike decolou 34, controle 119.8. Mike. Pro 234, informação em curso é a Golf, está pronto para a cópia? Não estou pronto para a cópia ainda, só gostaria de sair a. Pode passar então, por favor. Azul 4234, confirme pronto cópia? O Azul 4234 está pronto para a cópia, senta a Golf. Azul 4234, autorizado Salvador para Recife. Via Upper Whisky 58, nível 30330. Decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Responde 5523, controle 119.8. Por gentileza, repete o transponder para mim, por favor. Responde 5523, Azul 4234. Ciente, autorizado Salvador Recife, nível 330, a saída é a pista 1-0, saída é Puca, transição Caju, após decolagem curva à esquerda, a aerovia é Upper Whisky 58, transponder 5523, o azul 4234. Azul 4234, frequência do controle 199.8. Controle 199.8, azul 4234. Azul 4234, com atendimento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Vai chamar para puxa acionamento, azul 4234. Sideral 9970, em coordenação, fique pit solo, reporte para táxi. Ok. 5384, informa que é um Boeing 737 na posição 07, iniciando o pushback acionamento. Tem condições de realizar o pushback simultâneo à aeronave? TIP 5384, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Reporte para ataque, TIP 5384. Série 2223, voo e conquista. Está presente, conquista, 2223. táxi trip 5384, 53 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Trip 5384, aguarde para táxi. Federal 9970, 4 horas, alternação 22 a bordo. Federal 9970, confirma informações de táxi. 4 horas, alternação 22 a bordo. Federal 9970, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre, Uno no 8, decimal 95, altímetro 1013. Pátio Uno, Índia Alfa, tudo pronto, torre 1795, 9975, táxi. Trip 5384, prossiga táxi até o ponto de espera, seguindo como número 2. Aeronave à frente, um Boeing 737 da Federal. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, altímetro 1013. Esse é o ponto de espera, torre 9970, visual com tráfego total na curtida. Faz o pouso do mesmo ali, mas em procedência. Tenha 2.000 pés, chegada bom, 1013. Deve vir a chegada, né? 225. 5384, boa tarde. Bom dia, Trip. Após a rolagem do Federal, ali mantém a pista 10. Total 9910, no solo aos 42, livre à direita no 219. Federal 9970, o vento é de 0,80 graus com 3 nós, sem nível de decolagem da 10. Só 9910, prosseguir táxi via Alfa Juliette, reporte antes da Juliette. Alfa Juliette, reportarei. Federal 9970, decolou os 43, controle 119, decimal 8. 7. Não, senhor, vamos fazer treinamento de pânico simulada. Se o senhor autorizar, eu gostaria de variar entre 1.000 pés a 500 pés. Não está autorizado treinamento de pânico simulada, porém está autorizada a variação de de altitude. Controle Sideral 9970, Momo Flock. Vigilância. Autoriza Flock. Momo. Momo. ...9910, prossegue ataque via Juliette para o pátio 3, posição 08. Para o pátio 3, posição 08, total 9910. E 5384, livre decolagem da 10, vento 08, 0 graus com 49. 5384. Federal 9970, controle. Proceja. Acione o código 5511 na posição.